Ya tutu. Ye manja. Aqueles que somos estimulados pelo Pai desse início e suas entidades a enfrentar os novos desafios. E é isso que nos faz diferente. Porque a vida nos oferece novos desafios.